Salve, torcida americana! Eu sou o Salviano e vai começar o América História. Estamos em 9 de fevereiro de 1992. O América estreia no Campeonato Brasileiro da Série B contra a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli. Diferente do que é atualmente, aquele ano o Campeonato Brasileiro era jogado no início do ano e o Mineiro, a grande atração, era jogado no segundo semestre. Época de uma rivalidade regional ainda muito exacerbada. Desde 90, quando fomos vice da Série C, o Coelhão já vinha numa ascendência. Aliás, desde 89, com a aquisição do Indep e a criação do CT Lana Drummond, as coisas estavam começando a mudar. Amargávamos uma seca desde 71, mas as coisas estavam começando a ficar diferentes. E quem continuava ali acreditava nisso, num ressurgimento do Coelhão. É importante dizer o contexto. A América vinha num ressurgimento meteórico e que marca a gente até os dias atuais, já que no final dos anos 80 estava sendo inaugurado o CT Lana Drummond. Em 90 a gente jogou e perdeu a final nos pênaltis, lá no Serra Dourada, contra o Atlético de Goiás. Perdemos a final da Série C. Em 91 nós não perdemos nenhum clássico. Esse contexto, eu acho que a torcida via a luta do América e os resultados, né? A torcida confiava muito no time. O Magnus, que era o presidente, com apoio do Zé Flávio, tinha o Salum já como gerente de futebol. Então, assim, a deposição de esperança que o América não ficasse obsoleto de vez, né, e desaparecesse, foi o contrário, foi o ressurgimento dos anos 90, que é muito importante esse contexto. Mas a estreia na Série B desse ano não mudaria muito esse cenário. Foi um 0-0 xoxo, sem muito alarde. E o grande destaque foi a atuação do Milagres. Milagres começou a marcar o nome dele na nossa história nesse jogo. Milagres salvou umas 4, 5 chances claras da Ponte Preta. Eu lembro que eu ficava ouvindo no rádio e ninguém acreditava as bolas que ele estava salvando. Diz que ele salvou uma num reflexo que o cara chutou, cabeceou dentro da pequena área, queima-roupa. E ele, num reflexo, ele conseguiu espalmar, então... Grande Milagres! Meu primeiro ídolo. Eu também ouvia no rádio essas defesas dele e ficava jogando bola na rua tentando imitá-lo. Nessa época, a Série B era mais ou menos regionalizada. Era dividida em fases com vários grupos. Esses grupos englobavam times de estados mais próximos para que as viagens ficassem menores. Tipo como a Série C é atualmente. Eu já falei aqui no América História um pouco dessa Série B. Foi o ano que o Grêmio jogou e por isso as regras foram um pouquinho afrouxadas para que não houvesse forma do tricolor gaúcho não voltar para a Série A. Até a Série B de 91, o regulamento previa que apenas os dois melhores da competição iriam subir para a Série A. Mas para aquele ano, a CBF já tinha definido que seriam 8, não 2. Só que um dia antes do início do campeonato, a CBF decretou que o número de clubes que poderiam subir seria não mais de 8, e sim de 12. Tipo assim, nem faz sentido isso, né? Quem é que vai imaginar que o Grêmio não estaria entre os 8 primeiros e precisaria dessa manobra para voltar? Que bobagem, né, CBF? De qualquer forma, o América estava no grupo D dessa fase, junto com o próprio Grêmio. Eram 8 em cada grupo, que jogavam entre si em ida e volta. A segunda rodada foi um novo empate, 1-1, contra o Londrina no Indepa, em 12 de fevereiro. E a terceira rodada, no dia 16 de fevereiro, a primeira derrota, 1-0 para o Paraná, lá em Curitiba. Conseguimos segurar a pressão paranista até os 37 do segundo tempo, quando um cruzamento na área, o atacante dele, Saulo, sobe alto e supera nossa zaga. Nessa, Milagres não teve nem chance de pegar. Até que chegamos na quarta rodada, jogo contra o Grêmio. Independente de qualquer coisa, ainda era o Grêmio, né? E o jogo era lá no Olímpico. Bora, Coelhão! 1-0, gol do Flávio aos 45 do segundo tempo. Euler tabela com a zaga do Grêmio e deixa o Flávio sozinho, que só dribla o goleiro Emerson e faz um golaço. A torcida faz festa. 2.500 pagantes vão ao Indepa no dia 23 de fevereiro para ver a goleada de 4-1 sobre o Operário de Mato Grosso. Dois gols do Casa Grande, um do Robson e outro do Flávio. Após 5 rodadas, somos vice-líderes desse grupo. Paraná tem 8 pontos e a gente tem 6. Mas agora o campeonato dá uma pausa, porque o carnaval chegou. A Estácio de Sá ganharia aquele carnaval carioca com o samba enredo A Pauliceia Desvairada, que contava os 70 anos do modernismo brasileiro. O refrão dizia: modernismo, movimento cultural. No país da Tropicália, tudo acaba em carnaval. Naquele mês de fevereiro, Neymar Júnior, futuro craque da seleção, estava nascendo e Jânio Quadros, ex-presidente brasileiro, falecia. A sexta rodada acontece só em 8 de março e conseguimos outro empate em 0-0, agora contra o São José. Lembrando que até esse ano a pontuação ainda é de 1 ponto para empates e 2 pontos para vitórias. Na sétima rodada enfrentamos outro Operário, agora do Mato Grosso do Sul, 1-0 para a gente no Indepa. E com isso fechamos o turno dessa primeira fase com 9 pontos, liderando junto com o Paraná, que também tem 9. Boa campanha, né? Na oitava rodada começam os jogos da volta e iniciamos contra o Grêmio, agora no Indepa, uma noite de quarta-feira, dia 18 de março. 8.600 pagantes, mas público muito maior do que isso, vão lá para ver o golaço do Euler aos 40 do segundo tempo. Os jogos contra o Grêmio foram muito importantes para o América, foram os mais importantes, né? Independência, lotado, nós ganhamos aí com um gol espírita do Euler, que bateu nele e cobriu o goleiro, foi muito legal. Numa jogada típica desse meio americano, Casagrande e Flávio tabelam e enfiam para o Euler chutar na entrada da área, só que a bola pega um pequeno desvio e encobre o goleiro deles. Um golaço. Espírita, como disse o Marinho. Eu vou postar no meu perfil do Twitter, o @stsalviano, o vídeo com esse gol para quem quiser relembrar. Procura lá. Na nona rodada, saímos para pegar o Operário do Mato Grosso do Sul e voltamos com outro empate em 0-0. 25 de março, time embalado, vai jogar no Indepa contra a Macaca. Mas não se engane, a Ponte Preta nessa época era casca duríssima. Amargamos uma derrota por 2-1 em pleno Indepa. E fechamos o mês de março, no dia 29, empatando com o Paraná em 0-0, de novo no Independência. Um campeonato com a América não sobrou nele, não. Foi com muita dificuldade. Jogos, assim, muito apertados. A América perdeu muitas partidas, mas não lembro do América golear, não. Foi tudo assim, 2-0, 2-1. Em 1º de abril, o América se recupera dos tropeços e consegue uma vitória importante fora de casa. 2-0 sobre o Operário do Mato Grosso. Gols de Robson e Euler. Na sequência, dia 5 de abril, nova vitória fora de casa, 1-0 sobre Londrina, com gol do Luiz Carlos Marins. E terminamos a 14ª rodada jogando contra o São José, no dia 8 de abril, no Mineirão. Era o jogo do acesso. É, a Série B desse ano, como eu disse, era regionalizada. 4 grupos com 8 equipes cada. Os 3 melhores se classificavam para a segunda fase, os 3 melhores de cada grupo, né? Então no total eram 12 times. Esses 12 seriam os que subiriam para a Série A do ano seguinte. Ainda teríamos mais 4 fases para sabermos quem seria o campeão, mas com o fim dessa primeira fase já teríamos esses jogos do acesso. E o do América foi esse contra o São José, com o Mineirão lotado. 14 mil pagantes e a gente precisava só de um empate. O América chegou nessa última rodada liderando seu grupo com 17 pontos. Paraná estava em segundo com 16 pontos. O São José e o Grêmio disputavam o terceiro lugar com 15 pontos. A Ponte com 14 e o Londrina com 13 ainda tinham chance, mas não dependiam só de si mesmo. O jogo do acesso foi para mim inesquecível, porque foi no Mineirão. Tinha mais de 20 mil pessoas, ficou um 0-0 contra o São José. O São José ficou em 13º, ele não subiu. Ele lutou muito essa partida para ganhar do América. Lembrança que eu tenho do Gutenberg socando o ar no círculo central, assim, e o juiz pedindo a bola. E com esse 0-0, o Coelhão se manteve em 1º do grupo D, se classificou para a segunda fase como o 3º melhor no geral do campeonato, só ficamos atrás do Santa Cruz e do Remo, que fizeram 19 pontos nos seus grupos. E com o fim dessa primeira fase, tivemos uma nova pausa no campeonato. Em abril estreava na Rede Globo Família Dinossauro, que fez tanto sucesso nas manhãs que passou a ser apresentado também aos domingos, em horário nobre. E em maio, numa entrevista bombástica à Veja, Pedro Collor de Mello denunciava o esquema PC Farias, uma rede de tráfico de influências do governo, as quais eram intermediadas por PC Farias, o braço direito de Fernando Collor e também tesoureiro da campanha presidencial. Isso abalaria a República de tal forma que levaria ao impeachment do seu irmão, o primeiro da nossa história. Também em maio começa a segunda fase da Série B, que dividia aqueles 12 classificados em 3 grupos de 4. Cada grupo jogava entre si em ida e volta e se classificavam os 2 primeiros, além dos 2 melhores terceiros colocados, totalizando 8 times que iriam para a terceira fase. O América ficou no grupo F e começa essa fase no dia 6 de maio, perdendo para o Vitória por 2-1 lá na Fonte Nova. Na segunda rodada, também jogando fora, empatamos em 1-1 com a Desportiva no Espírito Santo. E só conseguimos vencer na terceira rodada, agora sim no Independência, contra o União São João de Araras. 2-0 no dia 13 de maio. Foi um campeonato em que o América enfrentou muito time forte. O União São João de Araras tinha o Roberto Carlos, que depois foi ser da seleção brasileira, né? Tinha o Veloso. E no retorno o América seguiu a mesma toada. Um empate, uma vitória e uma derrota. Começamos empatando com Vitória no Indepa 1-1 no dia 17. Vencemos a Desportiva por 2-1 no dia 20, também no Indepa. E terminamos essa fase perdendo para o União São João por 1-0 no dia 24 de maio. Mas a derrota já foi num momento que não fazia diferença. Com os 6 pontos que conquistamos, já estávamos classificados como pelo menos um dos terceiros melhores. E foi o que aconteceu. A terceira fase, os 8 classificados ficavam em 2 grupos de 4 e se classificavam os 2 melhores, lembram? A ideia é ser uma Série B regionalizada, por isso cada fase é subdividida em grupos. Mas essa terceira fase é onde a gente infelizmente se perde e não consegue avançar. Estamos no grupo com Criciúma, Paraná e União São João. Iniciamos o junho com 2 empates de 0-0, ambos no Independência, contra Criciúma no dia 3 e Paraná no dia 7. Jogos com público razoável, viu? A torcida americana acreditava no potencial daquele time. Mas o pior viria a seguir quando o União devolve aquela derrota da fase anterior com juros. 4-1 para eles, um jogo que tivemos o zagueirão Luiz Carlos Marins se jogando e botando a mão na bola para tirar um gol que o milagre já estava batido e com isso foi expulso. Para piorar, a quarta rodada vem com outra derrota. Agora contra o Criciúma no Heriberto Rulce, no dia 15 de junho, 2-1 para eles. Na sequência, empataríamos com o Paraná em 0-0 no Pinheirão e até conseguiríamos vencer o União São João por 1-0 na última rodada, em 22 de junho, mas isso já não era o suficiente para passarmos de fase. O Paraná acabaria sagrando-se campeão da Série B daquele ano, depois de despachar o Santinha e o Vitória nas fases finais. O Grêmio só ficaria em nono na classificação geral e realmente só subiu porque eram 12. E o nosso Coelhão ficaria em sexto, uma colocação honrosa e digna. E mais importante, a vaga da Série A estava lá. Mas o segundo semestre ainda estava por vir com muito mais agitações no país, além de embates ainda mais fortes para a torcida lidar. Afinal, clássico é clássico. Em agosto tem início no Brasil o movimento dos Caras Pintadas, jovens estudantes que saíram às ruas pedindo a saída do presidente Collor. Nos cinemas, a atuação de Sharon Stone em Instinto Selvagem lhe renderia uma indicação ao Oscar, e a cruzada de pernas fez o filme ser muito popular. Em Barcelona, rolavam as Olimpíadas e o Brasil conseguiu bons resultados, como, por exemplo, a primeira medalha de ouro da seleção de vôlei masculino. O Campeonato Mineiro só começa em agosto e tem participação de 24 equipes. Na primeira fase, 24 times são divididos em 3 grupos de 8, classificando para a segunda fase os 4 primeiros de cada grupo. O Cruzeiro fica no grupo A, o América fica no grupo B e o Atlético fica no grupo C. O Coelhão lidera seu grupo com relativa tranquilidade. O único tropeço foi contra o Flamengo de Varginha na 8ª rodada. Mas depois dessa derrota, engatamos 6 vitórias seguidas e terminamos com 23 pontos. 10 vitórias, 3 empates e uma derrota. O Atlético tem uma campanha parecida no seu grupo. Também faz 23 pontos, só que eles não perdem nenhuma partida e empatam 5 vezes. Já o Cruzeiro tem uma performance bem melhor. Ganha 13 jogos e só empata um. Nenhuma derrota e faz 27 pontos. De qualquer forma, os três times lideram seus grupos e se classificam para a segunda fase com 9 outros clubes do interior. Araxá, Patrocinense, Uberaba, Três Pontano, Rio Branco, Esportivo, Democrata de Governador Valadares, Valério Doce e Democrata de Sete Lagoas. O Congresso Nacional do Brasil aprova o impedimento do presidente Fernando Collor de Mello no final de setembro. Em 2 de outubro, o presidente é afastado do cargo. No mesmo dia, a PM de São Paulo invade e executa 111 presos que faziam uma rebelião na tragédia que ficou conhecida como Massacre do Carandiru. Ulisses Guimarães, o pai da Constituição Brasileira de 88, morre em um acidente aéreo em Angra dos Reis. Seu corpo nunca seria encontrado. Na segunda fase, os 12 times classificados são divididos em 3 grupos de 4 equipes, de novo. Classificam para a terceira fase o primeiro de cada grupo, mais o segundo melhor colocado geral. O América fica no grupo E, junto com o Rio Branco, Democrata de Governador Valadares e Uberaba. Estreamos no dia 1º de novembro, contra o Uberaba, lá no Uberabão. Um empate em 1-1. Em seguida, vencemos o Rio Branco por 3-1 no Indepa. E nova vitória, agora sobre o Democrata, lá no Mamudão por 2-0. Os jogos da volta começam com o América 2-1 contra o Democrata em BH. Depois perdemos para o Rio Branco em Andradas, no dia 22 de novembro, nossa única derrota nessa fase, e vencemos o Uberaba por 2-0 no Indepa em 29 de novembro. Fechamos a segunda fase de novo liderando o nosso grupo, com 9 pontos. 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Rio Branco, que ficou em segundo no nosso grupo, e ganhou da gente, né? Seria o melhor segundo colocado e também ia se classificar para a terceira fase. O Atlético, de novo, faria campanha igualzinha à nossa, no grupo F deles. Mas dessa vez, ficamos iguais mesmo. Eles também ganharam 4, empataram 1 e perderam 1. E o Cruzeiro, mais uma vez, sem perder nenhum jogo, classificou em primeiro no grupo D. A terceira fase, a semifinal, e a quarta fase, a final, seriam disputadas em jogos de ida e volta, mata-mata. Agora é que o bicho ia pegar. Pro pessoal mais novo, os regionais daquela época tinham outro contexto, entendeu? As rivalidades falavam muito alto, então eu lembro muito do Cruzeiro, Atlético, os caras deixavam de priorizar a Supercopa, Libertadores, para jogar as fases finais do Mineiro. Tanto é que eu lembro as finais do América em 92, pagante tinha mais de 60 mil pessoas, só que entrava muito sapo, o controle era mínimo naquela época. E 99 também, enquanto o Atlético Mineirão explodindo de gente, 2001 América campeão explodindo de gente. Anos 70, 80 e 90 basicamente, o regional tinha outra conotação e era... Pra você ter uma ideia, nos anos 70, o Cruzeiro excursionava, né, que tinha um time muito forte. Eles voltavam da excursão nas fases finais, deixavam um expressinho jogando, um time mesclado jogando, e vinha com o principal e jogava aqui. Então, 92 foi isso. E foi isso mesmo. Atlético e Cruzeiro em força máxima para essa fase. Mas quem enfrentaria quem se cada um estava num grupo distinto? Para definir isso, o regulamento era simples. Pontuação somada das fases anteriores. O primeiro na pontuação geral enfrentava o quarto, o segundo enfrentava o terceiro. E se tivesse empate em número de pontos, o primeiro critério era o número de vitórias. Opa! Lembra que a gente ficou igual ao Atlético, mas na primeira fase tivemos uma vitória a mais? Então, ficamos em segundo, o Atlético em terceiro, ou seja, a vantagem era nossa. Essa semifinal, como eu já falei, seriam 2 jogos, ida e volta. Só que tinha um detalhe. Uma lacuna para o caso de empate nesses jogos. O regulamento de 92, Sérgio, ele tem uma falha. Ele foi feito já prevendo Atlético e Cruzeiro na final. O América terminou líder na fase inicial do grupo dele e o Atlético também, só que o América terminou com uma vitória a mais. E na semifinal, o regulamento falava que o clube que tinha a melhor campanha nas fases iniciais, a soma, né, das fases iniciais, ele entrava com vantagem por 2 resultados iguais. ignorou Sérgio, saldo de gol, ignorou tudo. A ideia era a seguinte, era o Atlético ganhar a primeira, empatar a segunda e tá lá. Entendeu? Eles não queriam imaginar que o América ia ganhar o Clássico ou o Atlético ia empatar os dois jogos. Então, os confrontos seriam América e Atlético, com vantagem de empate para o América, e Cruzeiro e Rio Branco, com vantagem para o Cruzeiro. O primeiro jogo nosso seria dia 6 de dezembro, mando deles no Mineirão. Deu 32 mil pagantes, imagina o resto, quem estava lá. Um jogo para entrar para a história, tenso, claro, como é comum entre jogos de Atlético e América, mas que resgataria aquele sentimento tão guardado na garganta americana. A maior partida da minha vida é América 1, Atlético 0, gol do Robson de perna esquerda. Gutenberg roubou uma bola no círculo central, meteu de três dedos pro Robson. O Robson matou, na matada ela já entrou um pouco na área, ele chutou de perna esquerda debaixo da nossa torcida, no canto direito do João Leite. Foi o sei lá, cara, tipo, Nietzsche teve um surto, né, quando ele viu um cavalo sendo aceitado, e ele abraçou o cavalo, gritou, desmaiou e nunca mais foi o mesmo. Eu fui mais ou menos nesse sentido. Como é que fez aquele gol, deu um grito, caí, a torcida passou em cima de mim. Foi épico. Uma demonstração de garra e vontade, técnica e superação. Porque nosso time era bom sim, claro, mas o poderio econômico é brutal. Com uma força digna de um Davi derrubando um Golias, o Coelhão eliminava seu rival, estragava a festa que a cidade e o estado inteiro estavam esperando, que era a final entre Atlético e Cruzeiro. Mas peraí, não eram dois jogos, ida e volta? Pois é, mas a lacuna do regulamento era essa. Com a vitória do América, tanto faz se o Atlético vencesse o segundo jogo, saldo de gols não faria diferença. A gente estava na final. O segundo jogo, o América entrou com um time reserva. Porque o América já estava na final. Então o América quis dar a cancha aí e tal, ritmo para os reservas. E aí o América perdeu de 3-1 para o Atlético. Esse jogo a gente não considerou. Pra você ter uma ideia, foi o único clássico que eu não fui desde os anos 80. Porque era o clássico que não valia nada. A rádio ficou sem graça, todo mundo ficou sem graça, metendo pau, né? O América perdeu esse jogo. E foi isso. O segundo jogo foi dia 9 de dezembro. Agora com 6 mil pagantes, também no Mineirão. A vitória foi do Atlético por 3-1. Entramos com um time misto. Robson é quem fez nosso gol. E foda-se, estamos na final. A outra semi, Cruzeiro ganhou do Rio Branco as duas partidas. E vai a América e Cruzeiro para a final. Depois de 19 anos, o América voltava a uma decisão do Campeonato Mineiro. Nossa campanha deu fim à hegemonia de decisões entre Atlético e Cruzeiro, que pairava desde quando o América de Juca Show e Pedro Omar foi vice-campeão para o Cruzeiro de Nelinho e Palinha em 73. No dia 13 de dezembro, com um público de 50 mil pagantes, entramos no Mineirão para uma batalha épica. Pinheiro escalou o América com Milagres, Jorge Porto, Luiz Carlos Marins, Ricardo e Ronaldo Luiz. Gutenberg, Raimundinho e Flávio, Euler, Marcos Vinícius e Robson. Do outro lado tinha um timaço do Cruzeiro que fazia belas atuações na Supercopa e o Renato Gaúcho, que adorava provocações e polêmicas. Prometeu fazer gols e calar a torcida americana. O jogo começa e numa falha do zagueiro Marins aos 9 minutos, Renato Gaúcho não perdoa. Dribla Milagres e faz 1-0 para eles. Mas o América tá ligado. Aos 27, Robson avança pela esquerda e lança Ronaldo. O lateral cruza na medida para o Flávio cabecear queima-roupa. Uma testada mortal para deixar tudo igual no Mineirão. 1-1. O clássico está pau a pau e o primeiro tempo termina assim. Muitas chances para ambos os lados, mas somente 1-1 no placar. O segundo tempo começa pegando fogo. Num ataque a 300 por hora do Cruzeiro, Renato Gaúcho se choca com Milagres, que faz a defesa, mas fica no chão. O jogo é paralisado e Milagres não tem mais condições de jogo. Zé Luiz entra para substituí-lo. O jogo continua pau a pau, o América tendo boas chances e o Cruzeiro revidando. Jogo a 1000 por hora. Até que aos 31 do segundo tempo, o Roberto chuta de fora da área e o Renato Gaúcho desvia, matando o nosso goleiro. 2-1 para ele. Com o segundo gol e a torcida cruzeirense fazendo a festa, O América fica acuado e o Cruzeiro pressiona muito. O Coelhão se segura na defesa e aos 46, já nos acréscimos, Euler aparece no contra-ataque pela direita sozinho e cruza para Luiz Cláudio, que tinha entrado no lugar do Marcos Vinícius, e mete uma bomba sem chance para o goleiro cruzeirense. 2-2 e a torcida americana vibra demais. Todo mundo achando que o jogo vai ficar assim mesmo, mas aos 50 minutos, Renato Gaúcho chuta fraquinho dentro da área e o Zé Luiz toma um frangaço. Puta que pariu. 3-2 para eles. Uma ducha de água fria depois de um jogo excepcional. O América perdeu a primeira partida no detalhe. No segundo jogo, o América começou bem pra caramba. O Flávio mandou uma bola, um travessão e... Essa bola foi ali no V mesmo. Um chutaço do Flávio que infelizmente não entrou. Só que o time do Cruzeiro era mesmo muito superior. Renato Gaúcho faz 1-0 cabeceando sozinho na pequena área e o Roberto Gaúcho, no segundo tempo, completa a vitória deles. Milagres, em entrevista depois do jogo, diria que foi merecida a vitória cruzeirense, mas que o América foi aguerrido e lutou até o final. E é verdade. A torcida americana, apesar da frustração, comemorou. Faltava poucos minutos para o juiz apitar a partida. Não cabia mais ninguém no Mineirão. E a lembrança que eu tenho, a torcida do Cruzeiro começou a zoar o América cantando parabéns pra você. Já que o América tinha tipo 21 anos, que não ia pra uma final, ele tava perdendo. E a reação do América não foi abandonar a partida, sabe? A torcida do América, o juiz apitou o jogo, a torcida do América começou lelelelelele, coelho, esse foi o grito. E eu vi o pessoal com as bandeiras, tipo assim, foi um recado subliminar para uma criança, eu era uma criança. Eu olhei aquilo e falei, tá aí, nós não morremos. Gostou desse episódio? Comenta no Twitter, minha conta é @stsalviano, e divulgue, ajude a gente a atingir outros americanos. No mês que vem, o América História volta para contar o dia em que a torcida americana resolveu fazer uma invasão. Abraços alviverdes e até lá!